Seu povo a lutar, mas a voz do Senhor ecoou: voltem, não vão se ferir. Esta é a minha vontade, Deus é quem vai decidir. Ó Senhor, em ti confiamos, fortalezas em nosso coração. Com fé unidos cantamos, teu amor é nossa salvação. Ó Senhor, a ti clamamos, teu poder é nossa proteção. Em ti, Senhor, nos encontramos e juntos somos uma só nação. Rei edificou em Judá, a esperança brotou. Os sacerdotes vieram ao seu altar, buscando a ti, ó Deus, vão se entregar. Os levitas deixaram o temor para adorar com amor. Ó Senhor, em ti confiamos, fortalezas em nós. Corações rendidos, teus filhos em ti confiarão. A vitória é teu, Senhor, em cada passo, em cada dor. Ó Senhor, em ti confiamos, fortalezas em nosso coração. Com fé unidos cantamos, teu amor é nossa salvação. Ó Senhor, a ti clamamos, teu poder é nossa proteção.